30 pra 1 quilo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu tô me empenhando há um tempo. Dizem que esse é o momento pra fazer meu corre virar. Olhando pra trás eu me lembro. Tempo difícil passado em novembro. 500 contos só pra gastar o tempo. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. Peça em peça já fazia virar. Yeah, yeah, yeah. Seguei no cheiro do queijo. Dinheiro é a única coisa que eu vejo. Vou ganhar mais que cantor sertanejo. Tu é vendedor de green. Montou uma banca pra vender fininho. Agora eu só vou trabalhar com varejo. Dois tiros para o alto. Em recordação aos irmãos que nos faltam. Aos que se foram ou foram pegos no ato. Já já nós se encontra do outro lado, isso é fato. Tô tocando um quilo no carro, yeah, yeah, yeah. Parece inacreditável, yeah, yeah, yeah, yeah. Mais uma casa lotada, nossa evolução notável. Seguimos inabalados, 30 pra 1 no comando na linha de frente. Vivendo tudo que eu quis, conheci do norte e sul do país. Sabia que todo tempo ia me recompensar. Tu não acreditou em mim, agora eu tô de férias só tomando linha. Quando eu não tinha um topre, quem que colou pra me fortalecer? Tu não acreditou em mim, mas hoje que deu certo você tá afim. Tu não acreditou em mim, agora é muito fácil tu falar de mim. Tu não acreditou em mim, tu não acreditou em mim. Desde o corre antigamente eu já sabia. Peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. Yeah, yeah, yeah. Comprando e comprando tudo que o mundo oferece. Aumento o nível de vida, virada de mestre. Ano passado o sufoco bateu na minha porta e na dos meus amigos. Saddam me deixando rico, sufoco em cartas desaparecido. Ano passado pediram pra eu parar, que não era pra mim, que eu não era tão bom. Hoje sou meu fã, chama até pra sonho. Não, eu nem conheço esses caras, já disse que eles só falam. De peça em peça fazendo esse jogo virar. Eu nem conheço esses caras, frente a frente com eles não tremo. Perguntaram quem é o mesmo, tipo Young Thug mesmo, é um quilão trem. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. Fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. Foda-se você que não quis acreditar. De peça em peça eu já fazia virar.